Do cruzamento da Amazônia 735, Serra Papa Oscar. Ao estacionário está a frequência livre. Esse é o número 2, frente à decolagem. Mike Charlie Alpha, mantenha a posição. Azul 5197, decolagem autorizado. Vento 170 graus, 0629. Seu nome 0, azul e 597. Torre Salvador, bom dia, 6333 do Chané, pode estar pronto. Chané 333, ali mantendo 0. Ali mantendo 0, 6333. Ok, confirma pra mim se após a decolagem tem condições de iniciar a curva imediata à esquerda, mantendo condições visuais. Ok, gente, Papa Tango Mike Charlie Alpha, decolagem autorizada no A7, o vento no 80 graus, 0629, mantenha 1.000 pés. Azul 5197, decolou 14, controle 119, decimal 8. 5197, boa tarde. Salvador, bom dia, Gol 1094, ponto de espera da 10 pronto. Bom dia, na 094 mantenha ponto de espera. Vai manter. Tele Alfa decolou 1095, mantém minha escuta e pode ser efetuado o cruzamento do campo, mantendo no meu pés. Botará a mão curvando aqui, daí botará assim que cruzando o campo, mantendo meu pés, mais Tele Alfa. Lá eu fui retornando ao perfil da Momo, transfere o controle 119 decimal 8. Retornando ao perfil da Momo, transfere controle 119 decimal 8. Está autorizado a extensão. Afirmo. Afirmativo. Mike Charlie Alpha. Chana 6333, o vento 180 graus, 079, decolagem autorizada. Autorizada a colagem, o Chana 6333. Gol após a rolagem do hoje, autorizado, olhar e manter. Autorizada a colagem do Chana, ele mantém a 1-0, 1-0-4. 333, decolou no site, controle 118, fugindo 119, décima 8. Chama 198, do Chanel 6333. Loma 094, decolagem autorizada. Vento 180 graus, 0629. Decolagem autorizada, 10, voo 1094. Vão na 094, decolou 20, controle 119.8. 19.8, vão na 094. Vão na 395, ali mantém no 0, bom dia. November 3, 5, 4, 6. Lima 395, decolagem autorizada 1-0, vento 190 graus, 0619. Iniciando 395. November 3546 Tower. Expedite your maneuver on apron 4. Your slot to take off is 142 and it's available until 1436. And expedite your maneuvering to take off between this time. Roger. Decolagem 23, voo 1395, controle 1198. 198 no 395. Oi, bom dia, Oceaner 6200, final da UNOCAR. Check o trem, Oceaner 6200. Daqui a pouquinho. Oi, Salvador, bom dia, tá 3091, portão 5, puxa bem, finalmente. 121.1, tá. 101. Passado travado, 6200. Gente, 6200, pouso autorizado, vento 170 graus, 0629. Tive de pouso na 0, Oceaner 6200. Chamei a 200 na sala 27, direita no 211. 211. Parte Rochat, taxi Oscar. 35466. Decker maneuver taxi via runway 17, moving to the first intersection at the right. Action left turn, okay, left turn. Torre Salvador, Papa Romeu Charlie Serra Eco, na vertical da rotatória. Torre Salvador, Papa Romeu Charlie Serra Eco. Charlie Serra Eco, prossiga final na 7, possível 360 na terceira milha, ok? Cliente, final no 7, Charlie Serra Eco. Considera, realiza um 360 sobre rotatória e aguarda para prosseguir para final no 7. Ok, a gente vai realizar aqui um 360 sobre a rotatória, aguardando final no 7, Charlie Serra Eco. 3546, continue attack via Quebec, Mike Lima. Lima contact ground, frequency 121.1. O Charlie Serra Eco vai permanecer um pouco aqui, um afastado da rotatória, que tinha um bando de urubus bem na vertical, ok? Não posso compreender, confirma, Charlie Serra Eco. O Charlie Serra Eco vai permanecer aqui no 360 um pouco afastado da rotatória, porque tinha um bando de urubus na vertical da rotatória, ok? Ok, se for assim, o 360 é pela direita que você vai efetuar, confirma. Afirmativo, 360 pela direita. Torre Gol 1162. Som na 1162, check trend. Machado travado. Gente, livre pouso, pista na 0. Vento 180 graus, 0629. Livre pouso na 10, gol 1162. Prossiga, X-Way Air Fox. Livre acionamento da porta pro táxi. Tele Serra Eco, prossiga final 97, aguardando autorização pro pouso. Cliente, final no 7, aguardando autorização, Charlie Serra Eco. Final no 7, com a visual com traço na final da 1-0, Charlie Serra Eco. Ok, possível continua aproximação, possível 360 na terceira milha. Programa a navegação. Sim, Charlie Serra Eco, aguardando ainda. Solo 3-3, libera a direita, chama o solo 1-2-1-1. 2-1-1, eu vou no 1-1-1-62. 7. 360 esquerda, Thiago Serra Eco. Vou no voo 1162, copia? Com tráfego aqui na final da 10, tá realizando uma curva bem fechada pela direita para evitar um bando de urubus à nossa esquerda aqui. Ok, gente. Então, em Salvador, bom dia, gol 9267, baixado e travado, final da 10. Gente, gol 9267, livre pouso, pista 10, o vento 1,80 graus, 05 nós. Livre pouso, 10, gol 9267. Ingressa no final no 7, Charles Serra Eco. Afirmativo, chama na curta. Oi. Chama na curta no 7, Charles Serra Eco. Sete, seu solo 36, direito no 211. 211, bom, 267. Ei, mantenha a posição. Papa Romeo, Charlie, Serra Eco. Pouso autorizado, pistão a zero, vento 180 graus, 059, checa trem. Autorizado 17, o Charlie Serra Eco, baixado e checado. Navio na linha arte livre de decolagem, vento 270 graus, 03 vai. Decola, dama 0, 0. Maintain position, November 3, 5, 4, 6. Com seu solo Force 38, libera na Lima, taxi via Mike, reporta na Quebec, fica o cruzamento. Ok, vai ingressar aqui pela esquerda na Lima, mais reportada para o cruzamento Charlie Hertz. 3 Charlie Foxtrot autorizado, ingresso na 7, a porta pronta para decolagem de cabeceira. 1 na 7. São 3091, decolou os 39, controle agora, 199, decimal 8. 198, para informação, alguns pássaros na decolagem estão sobre a pista, ok? Ok, obrigada pela informação. Bom dia, Salvador. 4060, passou externo, baixou, checou. Bom dia, azul 4060, livre pouso, pista 10, vento 180 graus, 07 mais. Livre pouso 90, azul 4060. Salvador, muito bom dia, o Trip 5220. Bom dia, Trip 5220, número 2 para o pouso, continua a aproximação, aguardando instruções. Aguardando para o salir, 5220. Mantenha a posição e aguarde instruções para iniciar a decolagem. Serra Eco, autorizado cruzamento da 17, ao estacionar está a livre frequência. Bom dia. Quatro zero meia cinco, seu solo 42, libera a direita, solo 121, decimal 1, corrigindo, azul 4060. Vai livrar na foto, 21, 1. Pode confirmar a sequência do solo? 1211. Obrigado. Trip reporta na DA. Para o Trip. Trip 5220, cheque o trem, livre pouso 1-0, vento 190 graus, 079. Seguinte, baixou e travou, livre pouso 5220. Batanga que sei, Charlie Foxtrot, o vento 170 graus, 07 mais, decolagem autorizada. Number 3546, line up and ready to turn Raymond Zero. Trip 5220, suas solas 43, libere à direita e chame o solo em 121, decimal 1. 21, não liberar. 5220. X-Ray, Charlie, Foxtrot, decolou 4-4. Chame agora o controle 119.8, tudo bom? 119.8, chamará X-Ray, Charlie, Fox. Number 3546, clear take off runway 10, wind is 140 degrees, 04 knots. Torre Salvador, azul 5011, bom dia. Number 3546, Bonnet 47, Protection of Salvador Approach Control, frequency 119.8. 119.8, 3546, good day. Azul 5011, informa quando a baixada é travada. Portará. Foi travou azul 5019. Sente, azul 5019, avistado livre pouso 10, vento 1, 50 graus 04 mais. Livre pouso, pista 1, azul 5019. gente repassa na papá. Foxtrot não tem tentativa de colar da presente, do pátio, direto com o pronóstico, confirma. Ok, sempre. Azul 509, seus alas 50, libere direito, deixa eu encarar no 211. 211, libere direito. O meu Foxtrot Lima da presente comprou a norte, o vento 1, 80 graus, 0,612. Foxtrot Lima fora do solo ao 5-1, está presente, transfere com o controle 119.8 da regressa. 19.8, grato. Torre Salvador, bom dia, azul 4207, está pronto, ponto de espera da 10. 4207, mantém o ponto de espera da 10. Mantém o ponto de espera, 4207. Azul 4207, já tô aí. Na escuta, seu prossiga. Dolly, chame 118-95. O tráfego não tem contato com a PP e tampouco com a torre. E o senhor vai ter que aguardar no ponto de espera. A gente vai tentar um contato aqui com o tráfego. Se não conseguindo, o senhor vai ter que aguardar para ele livrar o eixo aqui de decolagem, ok? Ok, tá aguardando. Então, 4207. O Papa Romeu Bravo Tango Tango, tráfego no litoral norte, na escuta da torre. Só para informação para o Azul 4207, o tráfego encontra-se a 2 minutos fora do campo. Estamos tentando aqui contato, a PP também está tentando, ok? O Papa Romeo Lima, Fox Tango, livre acionamento e chame táxi. Papa Romeu Bravo, Tango Tango, na escuta da torre. Papa Romeu Bravo Tango Tango, na escuta da torre. Papa Romeu Bravo Tango Tango, se estiver na escuta da torre, a transmissão às cegas, mantenha a posição no setor norte e aguarde para o cruzamento do campo. Se estiver na escuta, mantenha a posição. Livre táxi, chame na táxi Papá, o Lima Fox Tango. Desculpa. Mantém a posição, Lima Fox Tango. Oi, Salvador, bom dia, o Pioneiro 45. Oi, Salvador, bom dia, o Pioneiro 45. Oi, Salvador, Pioneiro 45. Ok, o Pioneiro 45, continue na aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste ao 016. Para informação, temos um tráfego, tráfego não consegue transmitir, apenas e tão pouco receber, está na linha do litoral a 1000 pés, caso uma possível arremetida, fique atento, ok? Sim, vai ficar atento, galera. Lima Fox Tango, temos um tráfego na linha do litoral a 1 minuto fora do cruzamento do campo, sem contato com o controle e torre. Aguarde na Taxi Papá para o ingresso. Temos duas aeronaves também no ponto de espera da 1-0, aguardando para a decolagem. Pioneiro 45, livre pouso na 10, vento é sul, 180 graus, com 4 nós. Livre pouso, Pioneiro 45. Quatro, 4307, prossiga. Bravo, tanto. Ok, o senhor conseguiu copiar o tráfego? Ok, sim. É o azul, 4307, no solo, prossiga, beleza, passa. Ok, o azul 4207, passa a instrução ao tráfego para manter 1000 pés, seguindo a linha do litoral sul em direção ao farol da barra. Ok, bravo Tango Tango, então não pode cruzar, pessoal, cruzamento com a direção 0 em direção ao farol da barra, porque ok, pode o azul 4207, informe a altitude de 1000 pés, seguindo a linha do litoral. Bravo, Tango Tango, na escuta do azul. Mantenha 1000 pés, efetue o cruzamento e mantenha a linha do litoral até o farol da barra. Pioneiro 45, seu solo ao 04, táxi via Alfa e Delta, reposte para o cruzamento da 10. Azul 407, muito obrigado aí pela ponte. Nada. O Lima Fox Tango, aguarde na Papá o cruzamento do tráfego em aproximadamente 3 minutos, o senhor será autorizado a ingressar na pista no 7. O Pioneiro 45 está livre, o cruzamento da pista 1-0. O senhor vai para o pátio militar? Ok, livre cruzamento da 1-0 até o pátio militar. Boa tarde. B07, alinhar e manter 1-0, a torre já encontra-se visual com o tráfego. O tráfego já cruzou o eixo de decolagem. Está livre alinhar e manter 1-0. Alinhar e manter 1-0, 4-5. Bônus ciente, o Pioneiro 45. Lima Fox Tango, livre táxi, pela 17, reporte alinhado e pronto para decolagem. O Papa Romeo Lima Fox Tango copiou a torre. Táxi autorizado pela pista 17, reporte alinhado e pronto para decolagem. O Gol 1556 mantém o ponto de espera. O senhor será o terceiro para a decolagem devido a um citation, que é o número 2 aqui para decolar da 17. O Azul 4207, livre a decolagem da 10, vento 160 graus, 062 norte. Iniciando a 4207. Gol no 556, prossiga. Você copiou agora o gráfico do Tango? Negativo. É, ele informou que cruzou o eixo da 17. Perfeitamente, comandante. Se o senhor tiver contato com o mesmo, informe para o mesmo manter 1000 pés até o farol da barra e tente agora contato e tentar contato com o controle em 19.8. Positivo. Bravo Tango Tango, está na escuta do gol no 556. É, a torre fala para o senhor manter o pé na frente do farol da barra e entrar em contato com o controle 119-8. Te manter a posição, Lima Fox Trot na água. É, a torre o Bravo está mudando com a sua mensagem. Muito obrigado, ok? Mantenha a posição, o senhor será autorizado a decolar em 4 minutos. O Azul 4207, decolado ao 09. Chame o controle, 19.8, boa viagem. 19.8, obrigado. O Lima Fox Trot Tango, alinhado na 17. Para separação de tráfego, sua decolagem ocorrerá em mais 3 minutos devido à Embraer da Azul executando saída da El. Acione o Mike Serra, acione e chame para o táxi. Torre Salvador, 3804, afastando o externo. Está 3804. Livre o pouso na 10, vento é 150 graus, 079. Ajuste no 0 no 6. E o pouso no 0 está 3804.